raio de sol iluminou as nossas vidas e nos abriu o mistério que se vive lá, onde os homens se amam e liga a terra ao céu. Porque se estamos unidos, Deus está entre nós, e isto vale mais que cada tesouro que pode possuir o nosso coração. Vale ainda mais que uma mãe, que um pai e que a nossa casa. Vale mais que o trabalho destas nossas mãos. Vale mais que as obras da humanidade. Vale ainda mais. Deus entre nós vale mais do que a nossa vida. Deus entre nós vale mais do que a nossa alma. É fogo que se acende, é vento que arrasta, é alegria imensa. Mas que não nos abandonará. Se estamos unidos, Deus está entre nós, e isto vale. Isto vale mais que cada tesouro que pode possuir o nosso coração. Vale ainda mais que os amigos, que os filhos e que as nossas coisas. Vale mais que os afetos, vale mais que o tempo. Vale mais que os pensamentos e que o nosso fã. Vale mais, vale ainda mais. Deus entre nós vale mais do que a nossa vida. Deus entre nós vale mais do que a nossa alma. É fogo que se acende, é vento que arrasta, é alegria imensa. Paz que não nos abandonará. Deus entre nós vale mais do que a nossa vida. Deus entre nós vale mais do que a nossa alma. É fogo que se acende, é vento que arrasta, é alegria imensa.